diga, vai. Todavia eu me alegrarei. Você, eu me alegrarei. Sim, Senhor. Em todo tempo eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Aleluia. Oh, glória. Bendito seja o teu.